É, maluco. Brasil e França. O time tá formado de novo. Só os pretos no bagulho. Tem que ter maior disposição, tá ligado? Forte conexão. Nos guetos, nos becos, nas cidades, só os pretos. Demorou formar, fecha pra cá, é nós que tá acerto, vem. Fecha o esqueleto que o rap aqui tem, pegada sinistra, o bonde vai além. O tempo não para, perdoa ninguém, falou tá na cara, cê vale o que tem. E se nós tem esse ritmo pra compor, levanta a poeira, ergue a bandeira, rap pauleira a todo vapor. Levanta a poeira, ergue a bandeira, rap pauleira a todo vapor. Neurótico sou, no jeito, no estilo de ser. De cara fechada, mó marra então vê. Os cara que fala não querem saber. De onde eu venho é difícil viver. Tem que saber se comportar, porque o ritmo é do jeito que tá. Os moleque bom vem pra fechar, enraizados na arte é nós, rapá. Então, pode acreditar na cultura que o ritmo perpetua. Influência minha e sua, cultura de rua, geral tá esperto. Tem que fechar no lado certo e pá. Junto com meus parceiros sempre pra somar. É o da 13, poeta, Marcão e DMA. O bonde tá formado, é só se aproximar. Porque nós tamo aí pra vencer. No gueto, nos becos, na cidade, só os pretos chega pra cá. Vem pra somar, me comprometo que invisto no gueto, que rap é que tem. Por mais que insista, afinal sou amém. O bonde não para, respeita ninguém. Falou tá na cara, cê vale o que tem. Tem esse ritmo pra compor. Levanta a poeira, ergue a bandeira. Rap pauleira a todo vapor. Levanta a poeira, ergue a bandeira. Rap pauleira a todo vapor. Não deixa a poeira baixar, eles vão pirar. Quando nós chegar, batendo de frente pra inspirar. Quem tá pra somar e afastar, quem quebra a corrente. Tô pra plantar, pra semear. Mas se não regar, os meninos não crescem. Tem que educar, botar pra pensar. Se deixa escapar, depois só com pressa. Eu vejo com gosto em cada rosto um dom. Pro break, pro grafite ou pra fazer um som. Pra revolucionar, vou ver geral quebrar a estrutura rígida desse lugar. Tem que fechar no lado certo e pá. Junto com meus parceiros sempre pra somar. É o da 13, poeta, Marcão e DMA. O bonde tá formado, é só se aproximar. Porque nós tamo aí. Gueto quieto, no beco certo, tô junto com os pretos. Direto e reto, completo certo, contra discurso obsoleto. Vem comigo se for amigo, se for inimigo, corre perigo. Não tem abrigo, terá castigo, separa o joio do trigo. Que falem, não ligo, assim eu prossigo. Respeito quem tá comigo, os novos e os antigos. Neurótico, hipnótico, efeito narcótico, caótico. Ao mesmo tempo apoteótico, olhar semiótico, eufórico, metafórico, prático e teórico. Enraizado na arte eu tô, os meus parceiros eu vou que vou. Fazendo música, então fechou. Brasil e França, conector. DMA junto com 13, que é pra formar a bonde dos crazy. Tem um poeta no violão, então fechou a conexão. Eu tô com dessalto, levanto poeira, sempre enraizado. Erguendo bandeira com a massa guerreira, que é rap pauleira. Os meus aliados, que é sem brincadeira. Tem que fechar no lado certo e pá. Junto com meus parceiros sempre pra somar. É o da 13, poeta, Marcão e DMA. O bonde tá formado, é só se aproximar. Porque nós tamo aí pra vencer.